especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar.